Entrevistas pré-pautadas em curto explico. Eu mando rótulo quem ganha produto e digo: Kivitz, fora da curva. Muito obrigado, Kivitz, pela participação. Obrigado por estar colando com a gente, dando essa entrevista no novo programa do blog Outro Ponto, né? O Plataforma. E aí, Kivitz, suave? Suave, mano. Eu que agradeço aí. Vocês sempre deram uma moral pro meu som. E tamo junto. Plataforma aí. Vamos ver qual que é. Tô aqui na escuta. Abração pra vocês aí, mano. Pra nós é uma honra. Acompanho o Kivitz desde 2015. Foi exatamente onde eu também comecei no rap, né? É até engraçado isso, porque logo quando eu encarei esse negócio de, pô, eu vou gravar uma mixtape de rap, vou pegar uns bagulhos no YouTube, vou escrever uns desabafos, foi logo quando eu conheci o Kivitz também, cara. Eu ouvi o Kivitz, sabe, feito um louco. Sabe aquele cara que conhece uma coisa nova e só quer ouvir aquilo? Mano, eu ficava no YouTube, isso é confissão de um fã, tá, Kivitz? Isso é confissão de um fã. Eu ficava no YouTube, no SoundCloud, no tudo que tem de buraco de internet, procurando sons do Kivitz, entrevistas, alguma coisa sobre o cara. Até que eu consegui conversar com o cara, mano, e eu tirei até print da conversa no meu antigo celular. Quem vai me ajudar nessa entrevista hoje é o meu amigo Natanael, que é o empresário do Outro Ponto, né? O chefe do Outro Ponto. Natanael, manda seu salve antes de a gente começar a trocar uma ideia com o Kivitz. Fala, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que hora que você vai estar ouvindo essa entrevista. Muito bom voltar a gravar aqui de novo pro Outro Ponto, já que faz um tempinho que eu infelizmente não pude estar aqui, mas voltei, né, em uma oportunidade muito bacana, um momento muito legal, estar conversando com esse cara aí que tem mostrado um trabalho de extrema relevância, não só para a música de uma maneira geral, para o rap, mas tem contribuído para formar uma cultura cristã no Brasil mais relevante, mais preocupada com questões sérias, para além de clichês e dualismo que a gente teve outro dia. Então, Kivitz, prazerzão estar conversando aqui com você, tá? Nesse momento. Tamo junto e que essa conversa aqui sirva pra gente crescer e pra inspirar muitas pessoas que estão ouvindo aqui. Valeu e vamos lá, vamos conversar, vamos ver o que é que vai sair, ok? Precisão está aqui, vamos lá. Beleza, beleza. Só pra deixar claro aqui pra galera, já que esse aqui é o programa novo, um programa de estreia, né? Plataforma, ele não vai ter um cronograma, sabe, de postagens. Por exemplo, o podcast é uma gravação por mês, tá ligado? Já o Plataforma, ele vai ser esporádico, sabe? Quando tiver um cara bacana, um cara tipo Kivitz, sabe? Se o primeiro programa já é com o Vitor Kivitz, mano, imagina os outros, tá ligado? Se o programa de estreia já é um cara dessa magnitude pra gente, é um cara que a gente admira pra caramba. Inclusive, o Kivitz já foi citado aqui várias vezes, foi citado no episódio 2, né? Sobre palavrão, foi citado, mano, todo mundo aqui cita o Kivitz, sabe? Então, gravar com você, mano, é uma honra pra gente do blog, saber o primeiro estágio do blog alcançado, assim, em um ano de produção de conteúdo. E pra gente, pra mim tá sendo um marco, pra gente tá sendo uma honra gravar. Então, Plataforma, ele não vai ser, tipo assim, um episódio por mês. Pode ser que saia dois por mês, três, quatro, pode ser que não saia nenhum por mês, pode ser que saia somente esse nesse ano, sei lá. Vamos aí. Kivitz está hoje com 3 EPs e agora um disco, e me parece que tudo isso foi um trabalho meio que independente, né, mano? Conta aí pra gente, é difícil fazer música independente no Brasil? E olha, quem tá falando isso é um cara que faz música independente, é um cara que no meu bairro, ou seja, do lado da minha casa tem um estúdio, mas eu prefiro fazer meus trampos em casa, com a qualidade inferior de lo-fi, do que pagar mil e pouco de estúdio, sabe, para gravar uma música, e às vezes uma qualidade que vai ficar parecida com a minha que eu faço em casa. Então, Kivitz, conta pra gente, nesse período aí de 2015 pra cá, que foi quando você lançou o primeiro trampo, 2014, 2015, por aí, até hoje, como é que tá aí os seus trabalhos, lançando esses 3 EPs? Conta aí pra gente um pouco da sua carreira até aqui. Demorou, família. Fico feliz pelos relatos aí, mano, de identificação com o som e todas essas citações aí que você falou. Então eu já tô me sentindo em casa, mano. Demorou. Ah, mano, o rap é independente, né? Rap sempre foi independente, com algumas exceções depois que assinaram alguns contratos com gravadoras. O rap, a origem dele é essa, né? Aí depende, você falando aí de não colar no estúdio e tal, depende do quão independente você quer ser. O termo independente, ele, na real, ele, o significado é que você é independente de uma gravadora, né? De alguém que bancou o seu trampo e investiu, fez jabá pra tocar nas rádios, te botou na TV. Os meu primeiro trampo eu gravei em casa, mas assim que eu tive a oportunidade de conhecer outras pessoas e tal, eu já fui pra estúdio, já gravei em estúdio, eu mixo com alguns caras que já mixou outros trampos importantes também. Caras que trampam pra gravadoras, mas no caso agora trampam pra mim também. E eu pago do meu próprio bolso, né, mano? Isso é ser independente. Não tem ninguém investindo no seu trampo pra colher depois, né? Não é o artista como um produto, como um business. É o artista por ele mesmo. E eu sou independente nesse sentido, né? Eu mesmo invisto nas minhas coisas, eu que determino tudo, eu que sou o diretor de tudo que eu faço. Mas eu trabalho com muita gente ao meu redor, mano. Muita gente profissional mesmo. Estúdio, é músico, rapaziada produtora de vídeo, diferença é que ninguém investe. Mas é que muita coisa é feita na parceria. Eu acho que assim, para você ser um artista independente, você tem que ser muito bom de relacionamento, mano. Você tem que ser fácil de lidar com as pessoas e muita parceria, tá ligado? O artista independente, ele vive de parceria, mano. De amizade mesmo, você, às vezes você faz cria um relacionamento por trampo e já vira uma amizade, às vezes é uma amizade que começa fortalecendo o seu trampo de alguma maneira. Que nem eu mandei o disco agora pra. Eu mandei o disco, fiz uma ação que eu mandei o disco pra 800 pessoas por e-mail, deixei o post 10 horas no ar. E muita gente me respondeu e tal, e algumas pessoas, eu mandei de graça, né, mas muitas pessoas me responderam me pedindo minha conta. Pra fortalecer, fazendo oferta grande, assim, uma oferta que pagaria sem CDs, tá ligado? Mas pra fortalecer o trampo. Então, o artista independente ele vai gerando isso ao seu redor. E é assim que eu tenho feito desde o começo, mano. E pretendo ser assim pra sempre. Sempre escrevi rap, né, mano? Sempre fiz rap, desde moleque, assim, desde meus 12, 13 anos. Minha primeira apresentação foi com 15 anos, 16 anos. Já com banda, já que a gente montou um musical lá na igreja, fizemos. E só que aí eu sempre fui fazendo rap assim, dessa maneira, né? Nunca encarei isso como. Eu sempre encarei isso como uma parada natural, assim, de se fazer, não como um trampo, como uma carreira. Aí eu lancei uma música chama Brisa Leve, que eu mesmo gravei em casa. De um beat roubado do YouTube. E aí eu soltei no SoundCloud, já deu uma repercussão da hora, assim. Aí depois eu soltei a Último Cristão, que na verdade era uma guia. Era a guia pra ir pro estúdio e gravar, tá ligado? Aí que você vê o quanto o bagulho é independente mesmo. Na casa do Daniel Maia, lá no Taboão, a gente gravou essa guia pensando em ir pro estúdio para regravar ela. Só que demorou tanto para ir para estúdio por questão financeira e por várias questões que eu falei: "Ah, mano, quer saber? Vou soltar essa guia mesmo". Soltei a guia, mano. E aí essa música assim foi um marco, mano, que foi uma das primeiras que eu soltei e já alcançou uma galera, mano. Aí eu falei: "Ah, mano, vou soltar um EP". E aí soltei o Casa Diferente de Lar com 5 faixas também. Aí depois eu compilei todas as os singles que eu tinha soltado no Profissão Profeta, que na cronologia é como se ele tivesse vindo antes. Depois conheci o Will Boni, parceiro multi-instrumentista, pica. E fizemos esse projetinho do Horas Vagas com mais 5 faixas. Então eu tenho 3 EPs com 5 faixas cada um. E agora tô lançando meu disco, primeiro álbum, assim que eu tô chamando de álbum, Em Nome do Vento, com 9 faixas. E Deus quiser, dentro de uns 10 dias aí já tá disponível em todas as plataformas. Pô, mano, que da hora. Só pra reforçar, é exatamente isso, mano. Trampo independente é... Você falou uma coisa muito legal. O rap é independente, né? O rap é isso. O rap, ele sempre vai ser esse gênero aí, é... marginal, né? Entre aspas. Marginal não no sentido é... pejorativo da coisa, mas... marginal no sentido que ele tá à margem... de tudo, de todos os outros gêneros, sabe? Por exemplo, você quer ver você quer ouvir um cantor sertanejo, você quer ouvir uma música sertaneja, ele precisa estar no mainstream. Você nunca vai gostar de um cantor sertanejo se ele estiver no underground, sabe? Ele tem que bombar. Já o rap não, o rap ele sempre tá ali, ó. Ali, ele sempre esteve aí, tá ligado? Ele sempre esteve aí, né? Só que o público que consome rap sabe que ele não precisa de TV, de rádio, de gravadora pra se manter. Ele se mantém por si próprio, não é isso? Mano, o Tony, parceiro meu aqui do Acre, ele quer saber o que você quer dizer com a frase Zeca Pagodinho e Jéssica Enchente na sua música, né? Eu meio que sei a resposta, mas ele perguntou pra você, né? Então, o que você quer dizer? Qual o contexto, né? Que entra lá na música Humildade? Tony, abração, Tony, valeu pela pergunta. Quando teve uma enchente lá em Xerém, lá na região lá do... que o Zeca Pagodinho mora, a princípio falaram que ele catou o jet ski dele, botou na rua e foi socorrendo as pessoas, levando, tentando resgatar a criança ou algumas coisas. E depois a notícia saiu mesmo, não era um jet ski, era, sei lá, um triciclo, mano. Sei lá, um outro bagulho lá, que, mas não era um jet ski. Mas mesmo assim, quando eu escrevi, isso tinha acabado de acontecer. E o Zeca Pagodinho, eu usei o Zeca Pagodinho de propósito, porque eu tô falando ali na... é uma música que chama Humildade. Eu tô falando que os meus amém vão pra quem é cuidador de gente. E porque o que eu tô querendo dizer ali é que o Pai Nosso, quando você reza o Pai Nosso, você tá fazendo um apelo a si mesmo. Porque o Pai Nosso sempre, ele é uma oração que você ora ao Pai, mas você sempre joga a responsa pra você, né? Então assim, perdoa como eu tenho perdoado. E o Zeca é bem isso mesmo, né? Porque ao olhar religioso, assim, da sociedade, ele é um cara pagão, ele é um cachaceiro, ele é um macumbeiro. E ao meu olhar ali na música, ele é justamente aquele que está cumprindo a oração, né, mano? Ele é exatamente aquele que tá fazendo o que tinha que ser feito, independente dos seus hábitos ou do que a cultura impregnou nele. Então eu usei o Zeca Pagodinho de propósito ali, né? Ah, acho que é meio isso, mano. Acho que é isso aí. O Zeca Pagodinho de jet ski na enchente é como se fosse o bom samaritano, né? É o samaritano, é o todo errado, né, mano? É o pagão, é o de outra religião. Mas é ele que Jesus dá como exemplo ali de que será salvo, né? O Zeca Pagodinho na enchente é o reino de Deus, mano. É o reino de Deus presente na terra, tá ligado? É aquilo que eu aprendo com meu pai. Existem duas histórias, né, mano? A história que é contada pelos jornais e a história da redenção, mano, que acontece em paralelo. É como o rap, tá ligado? É a história dos jornais e a história underground, mano. E é isso, em meio toda essa corrupção, em meio toda a falta de gestão que gera uma falta de infraestrutura, que gera enchente, que vai fudendo a casa das pessoas e destruindo tudo, você tem um Zeca Pagodinho que sai do seu conforto. Com certeza a casa dele não encheu, tá ligado? Ele podia ficar ali lamentando, mas não, ele botou o triciclo dele na rua ali e foi. Isso é o reino de Deus, mano. Isso é o reino de Deus acontecendo, sendo visto. Mano, só explicando um trecho, velho, da sua música, a gente já percebe o tanto de conteúdo que tem, né? O tanto de firmeza lírica, sabe? Que tem na sua música. É por isso que a gente admira tanto o trampo do Luke Beat, sabe? Porque eu sinceramente, tô falando de coração aberto, eu vejo uma pobreza lírica no rap dito feito por cristãos gospel. É claro, ressalvo aqui, tem muita gente boa, Apocalipse 16, é claro, ícone, sabe? Ele tá lá, enfim, alguns ao cubo, mano, ao cubo tem alguns raps cristãos da hora, mas que nem o Kivitz, mano. Não é porque o cara tá aqui, não é porque eu tô entrevistando o cara que eu tô falando isso. Quem me acompanha já através de outros blogs aí, através de sei lá, nas minhas próprias músicas, inclusive, Kivitz, no meu novo trampo de rap aí, tem uma música que eu cito você, tá? Depois a gente vai trocar uma ideia sobre isso nos bastidores. Então, cara, é legal essa entrevista com o Kivitz, porque a gente, ouvindo o Kivitz, a gente já, pô, mano, punchline. Quando saiu a música Humildade, que até então a gente só conhecia a parte poética, né? Você andando, aquele clipe ficou da hora, mano. E é uma coisa da hora, mano. Agora você explicando. Obrigado, Tony, pela pergunta. Obrigado, Kivitz, por ter respondido a gente essa pergunta aí, mano. Da hora. Muito top mesmo. Kivitz, uma pergunta. Corrija-me se eu estiver errado, mas particularmente eu acho que você, no cenário do... Eu não diria do rap cristão, mas de cristãos que se propõem a fazer rap, você é o mais... emblemático, ácido, com letras e provocações mais fortes. Claro que a gente tem outros nomes, como o próprio Jonathan falou, outros nomes do rap cristão, bons nomes, mas nesse contexto todo, nesse sentido todo, tem uma canção sua que eu particularmente gosto muito, que simplesmente genial, que é a canção Sujeito. A canção Sujeito. E que eu gosto tanto dela, ou mais dela do que outros sons seus, como Crente Block, O Último Cristão. Mas Sujeito eu acho show de bola, acho genial a maneira como você pega algo tão corriqueiro, comum, que é o cumprimento crenteis, que é a paz do Senhor, e a partir daí cita algumas coisas no sentido de mostrar que o ser cristão é evidenciar essa paz do Senhor, mostrar que o Senhor tá conosco, mostrar através das nossas ações, nossa mentalidade, e não se render a meros clichês ou amarras religiosas. Eu te pergunto, cara, como é que foi o processo criativo, composição de Sujeito, como foi que você viu a repercussão dela, enfim, comenta um pouco mais pra gente sobre essa canção, Sujeito. Mano, essa canção aí, ela é interessante porque foram uns irmãozinhos de Minas, eu não lembro a cidade agora, interior de Minas, tal Midi Beats. São dois moleques que faz rap, acho que um produz e o outro rima. Eles tinham soltado um EP. Eles entraram em contato comigo pra nós fazer uma parceria. E eu topei, falei, bora. E aí eles mandaram esse beat da Sujeito, que eu acho um dos melhores beats que eu já gravei, assim. Os moleques é foda mesmo. E escrevi, mano, porque eles já mandaram com o bagulho do meu pai sampleado, que ele fala, que você pergunta, aí você pergunta pro sujeito e ele não sabe explicar, tá ligado? Aí você pergunta pro sujeito e ele não sabe explicar, eu peguei isso aí de inspiração e comecei a canetar. E pelo menos pra mim é assim, mano, quando eu encaixo a primeira rima, já era, mano, aí eu vou... Pelo menos aquele bloco de rima eu concluo, mano. O mais treta pra mim é achar a primeira rima. E aí, como já tinha esse tequinho sampleado, eu já achei a primeira rima e fui embora, falando de religiosidade. É uma letra bem básica, falando de hipocrisia, né? Eu não acho nada genial, não. Acho uma letra bem básica mesmo. É uma pessoa que se diz religiosa e, na verdade, você não enxerga nada na vida dela. Você não... tá morta, tá ligado? Só tem a casca ali mesmo. Isso não é novidade, não. Nos evangelhos, assim. Isso é milenar. Só dei uma roupagem ali de rap. Foi da hora que a gente fez o clipe. Ah, então. E aí, quando eu mandei a parte pros caras, os caras falaram, mano, tá muito pesado. Essa palavra puteiro e não sei o que, nós vamos refugar, a gente pensa um pouco diferente. Falei, ah, demorou, mano. Aí eles ofereceram, mano, mas se você quiser ficar com o beat aí, eu falei, ah, demorou, mano. E aí eu soltei como se fosse só mim, entendeu? Mas a princípio esse só era uma parceria. E suave, respeitei os caras me respeitaram, cada um na sua intenção. E aí fomos lá pra praia, fomos lá pra Santos. Um dia eu entrava no trampo 9 horas da manhã. A gente saiu daqui 3 da manhã. Fizemos o clipe lá em meia hora. Já voltamos, eu trampei com a roupa do clipe esse dia aí. E aí foi da hora, o clipe deu um gás também no som, o pessoal curte. É uma letra mais mastigada, né? É uma letra mais mastigada de rap, assim. Ela não é tão metafórica ou tão poética. Ela é mais um rap mais mastigado. Por isso que eu acho que ela... o pessoal se identifica mais. Assim como a Crente Block, né? Que é uma música que eu não gosto. Nem faço no show ela. Foi uma música de um momento ali. Mas eu nem gosto muito dela. A Sujeito eu gosto. Eu ainda faço. Sujeito é o tipo de música que você bota pra escutar no discipulado, né? Discipulado da igreja, você bota música pra tocar. Aqui na nossa igreja a gente... Eu coloco muito o som do Kibitz, né? Eu sempre botava essa música. E eu fazia até uma brincadeira com a galera, né? Quando o pessoal ia chegando e falava, é que se pergunta pro Sujeito, ele é o pai do senhor. E aí, mano, bacana. Pegando um gancho do que o Nathanael falou sobre suas letras elas costumam ser ácidas, né? E elas carregam um peso bem urgente de ser falado. É tipo, muita ideia do que você manda, eu não vejo cristãos falando. Isso se dá porque você tem a ousadia do evangélico mesclada com atitudes que o rap traz, né? Ou isso é uma identidade sua mesmo? Como é que funciona isso no processo de escrita? E, inclusive, quero comentar que, como você mesmo falou, que Vitch, no rap tem algumas, no começo e no fim, trechos de algumas falas do seu pai, né, o Ed René. Trechos de algumas coisas que ele falou o final cabe com todo com o conteúdo da letra, né? Que ele fala algo como: Deus nos criou com o objetivo de expor sua glória, de manifestar a sua glória. E é exatamente aquilo que você disse na canção, né? Que ser cristão não é apenas carregar um título e tal, mas para não cair na hipocrisia, você se manifesta, evidenciar porque é um cristão e tem esse título e glorificando a Deus através das suas ações, né? É olhar para o sujeito que dá a paz do Senhor e olhar nele o próprio Senhor, né? Isso glorifica a Deus. Muito bom, muito bom. É algo que, como você falou, né? Realmente, infelizmente, é algo comum, mas serve para abrir os nossos olhos. Talvez não só para olhar para o outro, mas para olhar para mim mesmo e pensar assim, cara, será que vez ou outra eu estou sendo como o sujeito dessa canção? Será que eu estou sendo esse cara? Se eu estou sendo, acho na hora de eu consertar meus pontos e viver evidenciando esse Deus que eu sirvo, né? Ah, mano, mas é isso mesmo. Sempre que eu canto lá no show, eu falo isso, que eu escrevi pensando no sujeito e quando eu terminei de ouvir, eu vi que o sujeito era eu mesmo. Porque nossa tendência é essa, né, mano? Essa modernidade, esse lance da razão, né, mano? Da ciência, dos conceitos, isso, essas coisas de definições, a gente se engana muito com isso, a gente acredita nisso, né? E quando a gente se define cristão, quando a gente se define qualquer coisa, a gente acha que por se definir, isso basta, né? A gente acredita nisso mesmo. Não é que a gente acredita mesmo nisso. É delírio, mano. É um delírio isso. E se a gente vacilar, a gente tá caindo de novo nessa armadilha. Então, ninguém escapa disso aí, mano. Ninguém escapa, é um exercício diário mesmo pra você não virar o sujeito da música. Morrer. Mortão, fedido. Você falou aí, né? Se é uma coisa da minha identidade ou se é uma mescla do rap com o evangelho. Eu acho que é isso, né? Porque a minha identidade é aquilo que eu absorvi. As culturas que eu absorvi, que filho de pastor, cresci na igreja e cresci ouvindo rap, cresci curtindo rap. E o rap sempre teve, né, essa linguagem ácida e não tem como, né, mano, ser diferente. Sei lá, pra mim não tem como, mano. Rap que não incomoda e palavra, mano, palavra que não incomoda, tá ligado? Tá sem sal, mano, tá sem tempero e acho que é natural, mano. Acho que é natural você ter a ousadia de catar um microfone, essa certa arrogância, né, de dizer que tem algo pra dizer. E em nome do sem nome, né, que eu costumo dizer, e se posicionar como um MC de rap, se você não incomodar, né, mano, se você não for espada ali no peito de quem tá ouvindo e no seu próprio peito, acho que não serve de nada. Aí nós vamos ouvir sertanejo, ou vamos ouvir sertanejo não, né? Aí nós vamos ouvir outras coisas aí que é boa também, mas não, que não tem esse papel, né, mano? O rap, alguns falam que o rap não é arte, que o rap não é música. Tudo bem, mano. Mas uma coisa ele sempre foi, que é compromisso, né? Rap é compromisso, e compromisso com isso. Compromisso com o outro, né, mano? Compromisso comigo mesmo, compromisso com o universo, compromisso com a realidade, com o que tá acontecendo. E isso demanda seriedade, né, mano, de quem faz. E, no mínimo, seriedade. Você pode ser incoerente, você pode ser limitado, incapaz, mas você tem que levar a sério. Pode estar falando a maior merda do mundo, mas tem que ser sério, tá ligado? Tem que ser feito com esmero. É isso que eu tento fazer. Da hora, da hora. Antes de prosseguir aqui para a próxima pergunta, enviada por um fã seu, isso que você falou, mano, é exatamente o que eu também penso, né? Sobre ter um rap aí, que ele tá muito na... ele tá em evidência, que eu curto ele pra caramba, e tem muita coisa do que ele canta que vai contra aquilo que eu acredito, sabe? Mas assim, mesmo indo contra aquilo que eu acredito, eu acho da hora, porque ele canta com convicção, sabe? Ele canta de uma forma que ele é capaz de morrer por aquilo que ele tá falando, sabe? E a gente deveria ser assim também, mano. A gente deveria, por exemplo, se eu me rotulo como artista e eu tô fazendo um trampo ali, eu tenho que acreditar naquilo que eu tô fazendo e eu tenho que dizer, ó, essa aqui é a minha verdade, sabe? Porque senão a gente começa a ver, é uma hipocrisia travestida de artista, sabe? É aquilo que, ah, mano, eu sou Wesley Safadão, mas eu sou casado e eu nunca traí minha esposa. Sabe, é uma incoerência, sabe, eu me visto de artista, mas na verdade a minha arte não me comunica aquilo que eu acredito. E o Jussan, mano, brother meu irmão, Jussan daqui do Acre também, ele pergunta qual foi o seu incentivo, qual o seu maior incentivo na música e como você conheceu o rap. Mano, conheci o rap ouvindo Gabriel Pensador com 9 anos de idade. Meu pai curtia o som dele, aquele disco quebra-cabeça. E a gente ouvia, mano, ali me apaixonei, né, mano, pelo rap, pela escrita, pelas rimas e sempre escrevendo, sempre desde criança escrevendo. E, mano, tem duas pessoas que sempre me incentivaram muito, que é o Biro, camarada meu daqui que também faz rap, e ele que me ensinou a levar o rap com mais seriedade, assim, com mais... como uma missão mesmo. E outro camarada é o Periquito, parceiro meu, que quando eu fazia rap, ficava fazendo freestyle de rua, esses bagulho. Ele falou, mano, grava seus sons, mano. Você é bom, tá ligado? Porque eu não pensava nisso, eu só fazia. E ele falou, não, mano, faz que é da hora, mano. Faz que é da hora. E aí eu ouvi ele e fiz. Foi nessa época aí que eu falei que eu lancei as faixas lá no SoundCloud e tal. Ele que me incentivou. Você vê, mano, não tem nada demais, tá ligado? Os bagulho não tem segredo. É você ir fazendo, compartilhando com as pessoas, acreditando nas pessoas, deixando elas acreditar em você. E ir fazendo com carinho, e não tem muito segredo, não. Essas aí são as típicas famosas perguntas de fãs, né? Todo fã quer saber que foi que incentivou o cara, que foi que inspirou o cara, né? E tudo mais. Mano, ano passado você fez um som com o Medulla e Rico Sapiens, que é, vale ressaltar, que baita som, hein, mano? Que trampo da hora. É, e o Rico Sapiens, né? O Medulla é uma galera de peso do Maestrim. É, e nesse ano você conseguiu gravar com um cara que eu particularmente considero o melhor rapper do país, o melhor MC da cena, que é o Rashid, né? Você consegue dialogar com as duas escolas, né? Com a velha escola, MC da Projota, Rael, Kamal, enfim, com essa galera aí e com a nova escola também. E mano, eu vi o seu disco, daqui a pouco a gente vai falar mais, a gente vai focar mais no seu disco, né? Mas vamos falando aqui um pouco da sua história. E aos poucos você tá chegando na cena, mano. Como é que funciona esse processo pra você? Você já falou um pouco aí sobre, não tem segredo, né? Realmente não tem segredo, né? É, todo mundo fica pensando qual é o segredo pra bombar. Não, acho que o segredo é você acreditar em você mesmo, acreditar no seu trampo. E é como você falou, deixar que as pessoas acreditem em você também. Não é aquele negócio de você faz seu trampo ali individualista, as pessoas começam a acreditar em você, você retrocede, sabe? Eu já vi muito cara, assim, que tem um som bom, que tem talento, mas na hora que as pessoas começam a querer saber do cara, o cara para, o cara não vou, não faço, não é minha praia, sabe? E aí, mano, como é que funciona essa ascensão? É, pô, Rapbox, né, mano? Você tem um som lá no Rapbox. Isso aí é demais, é notoriedade, né? Pro rap. É, pro rap cristão. É balela falar isso, mas você vai me entender. É, eu não quero te encaixar em nenhum rótulo, tá? Até porque, como você bem disse, né? Rótulo quem ganha é o produto. E aí, mano? Conta aí pra gente. Caramba, hein, mano? Quando eu achei que eu vi que Projota e MC da velha escola. Você vê, né, mano? Mano, velha escola, conversar com as duas, eu acho que assim, ao Cuba é velha escola. Eu gravei um som com eles ano passado, foda. Uma das minhas maiores alegrias até hoje no rap foi gravar com os caras. A Dona Kelly participa do meu disco agora também, na mesma faixa do com o Rashid e com a Stephanie, que hoje tá no Rimas e Melodias, que era do grupo do Simples. Aquele projeto que era do Kamal, o Rick e a Stephanie. E aí, ano passado também, os caras do Medulla, o Léo do Rapbox, teve a ideia de fazer o primeiro cypher com banda ao vivo. Meio fake, né? Não é ao vivo, né? A gente gravou em estúdio e fizemos o clipe como se fosse cantando no show. E foi um show mesmo do Medulla, ali em Pinheiros. E aí os caras do Medulla escolheram os artistas que eles queriam pra esse trampo. E eles já são amigos do Rincon das antigas já. Até participaram no clipe dele recente. Eu e o. A princípio era o Hi-Low do primeiramente. Aí o. Por algumas questões aí que não convém falar, o Hi-Low caiu do trampo. E aí eu mesmo indiquei o inglês pros caras. E os caras já curtem o inglês, já conheci o inglês. Falei, puta, pode crer. E no fim das contas eu achei que fez mais sentido que fosse o inglês. E aí tá lá, né, mano. Essa cypher aí tá no ar, o pessoal curtiu pra caramba. Tá bem diferente do que costuma ser. Curti demais fazer, mano. Aí... Ah, é da hora, mano, é o que você falou, Rapbox e tal, mas eu não acho não, mano, acho que quem faz o Rapbox são os artistas, mano. O Léo ali teve a sagacidade de juntar as pessoas e fazer com muito profissionalismo, mas aí Até esses dias saiu aí um tweet de um meu irmãozinho aqui de São Paulo que faz rap, dizendo que os caras do Rapbox barrou um som dele, falaram que não tinha a ver. Ele desceu além, eu vivi algo parecido, assim, mano. Ele me chamou pra fazer o Rapbox solo. E aí ele falou, não, mas me manda o beat antes, a letra, pra ver se passa pelo meu crivo. Aí eu falei, ah, mano, muito obrigado. Então chamar outro MC aí, que não gostei desse tipo de abordagem, não. Respeito ele, mano, admiro o trampo. Um cara sangue bom pra caramba. Mas não acredito nesse modelo de trampo, não. Acho que quando você chama o artista, você chama o artista, mano. Você tem que dar a liberdade, senão vamos abrir uma agência de publicidade aí e ganhar dinheiro. Mas sobre entrar na cena e tal, mano, é isso, a gente vai fazendo música, as pessoas vão chegando, a cena tem muito rótulo, né, mano? Essa cena de rap é um saco, mano. É a cena mais chata que existe, essa cena do rap. Eu preferia muito mais me tornar um artista, vamos dizer assim, pop, tá ligado? Admiro muito o Gabriel Pensador, porque o D2, o Emicida, são caras que foram, o Criolo, o Rael, são caras que foram pro... Eles viraram música popular brasileira, tá ligado? No mais maior sentido de música popular. Toca no bar, toca na balada, toca no rádio, toca no... Tá ligado? Criança gosta, velho gosta. E essa cena do rap, essa cena é muito nichada, é uma cena cheia de guardinha. E eu tô querendo um pouco fugir disso aí. Da hora, mano, da hora. Eu tinha outra pergunta aqui, mas eu vou deixar pro final. Eu quero focar um pouco mais no seu disco agora, né? Em Nome do Vento, mano. Eu vi o disco, você me mandou por e-mail, né? Inclusive, eu fui um dos felizados a receber o disco de primeira mão no e-mail. Véi, pancada, né? Eu conheci algumas músicas já que você tinha lançado. Não sei se a gente vai ter muito tempo pra fazer isso, mas eu queria fazer um meio que um... dissecando, tá? Querendo dissecar o disco aqui. Um pouco, eu queria que você falasse, dando o basicão dele, né, sobre a arte da a capa, né, do trabalho, do Nome do Vento. O porquê desse nome, Nome do Vento, né, eu queria muito entender isso, porque eu sou um cara vidrado em títulos, na verdade eu sou um cara pilhado mesmo, sabe, tipo, em nomes. Quando é tanto, mano, que, sei lá, eu tô indo trabalhar e eu tô num busão e vem um nome na minha mente. Tipo, nomezão, sabe? E eu já quero fazer alguma coisa em cima daquilo. Mano, vem só o nome. Eu não sei se eu vou fazer um texto em cima daquilo, uma música, um projeto, sei lá. O nome, tipo, o nome do nosso programa, plataforma. Veio o nome plataforma na minha cabeça. Falei, véi, plataforma, mano. Você é louco, que palavra. Sabe, eu sou muito vidrado nisso. Então eu queria saber por que, primeiramente, Nome do Vento, a arte visual do trampo. Vamos dissecar o disco aí pra galera que... Eu acho que quando o episódio sair, o disco já vai estar no ar, né? O episódio vai sair lá no final do mês, eu não sei quando é que tá saindo isso aqui. Mas vamos lá, disseca aí pra gente, mano, o título do disco, o conceito do álbum, né, no geral. Depois a gente vai... abrangendo isso aí. Ah, da hora, vamos secar sim, mano. Em Nome do Vento, o Rap Hood tem uma música, Sujeito Homem, que ele fala, quando eu tô com o microfone é tudo no meu nome. E eu quis dizer ali que não é no meu nome, é em Nome do Vento. É no meu nome, eu entendo o que ele quer dizer. É uma poesia, né? É uma resposta poética, não é uma resposta. É no meu nome, no sentido que sou eu que estou assinando, mas não é no meu nome, é Nome do Vento. O vento, pra mim, é a maior metáfora, mano, possível, que pra mim faz mais sentido do que é o Espírito Santo. A Bíblia, inclusive, usa essa metáfora. E o vento é aquilo, né, mano? Que ninguém captura, que ninguém sabe de onde vem, pra onde vai. Cada um experimenta de um jeito. Às vezes bate um vento aqui em casa, puta, eu falo, nossa, mano, que ventinho da hora. E minha mulher fala, nossa, fecha a janela que tá frio. E é o mesmo vento. O vento traz frio pra alguns, calor pros outros. O vento alivia alguns, incomoda outros, mas é o mesmo vento. Ele é sempre novo, né? Ele é constante, mas ele nunca é o mesmo. Mas é ele, é o vento. Constante, sempre novo, o mesmo vento. E sempre trazendo novidade, sempre. Ele é indefinível, mano. Não dá pra definir o vento, porque ele é sempre outro. Mas é o mesmo. E é em nome do vento. É poesia. Poesia feita em nome do vento. E o vento vai levar e o vento vai fazer. Tá entregue. Tá entregue em nome do vento. Foi isso que eu quis. Que eu quis consagrar nesse título aí. Foi isso. A arte do disco é uma ilustração de um camarada meu, Johnny Brito, ilustrador, talentosíssimo, moleque monstro mesmo, sangue bom demais. E ali ele tentou fazer como se fosse um ser humano, um protótipo de ser humano, de barro, de terra, de areia, em contato com o vento e como o vento afeta ele. E de uma forma ali um pouco abstrata, e a gente optou em nem ter título. A gente fez alguns estudos com o título do nome, meu nome assinando a capa do disco, só que eu achei a ilustração, mano, tão bonita que eu falei, deixa só ela, mano, põe nada escrito pra não atrapalhar. Então a capa é só a ilustração, sem nada escrito, destaque pra ilustração, mano. Gostei demais, mano, sem dúvida é a capa que eu mais gosto até hoje. Da hora, mano. Você começa o disco, né, com a poesia, na verdade, com o interlúdio ali, né, o introlúdio, na verdade, por isso, né, que você explica de uma forma poética quem você é e o que você propõe, né, tipo assim, se justificando, se explicando, antes de a gente começar, se a gente adentrar o disco. E logo em seguida vem Fora da Curva, né? Que foi a música que foi citada no início da entrevista, né? Que eu citei aqui. Que é uma das frases que eu tava ouvindo ontem. Tava voltando do trampo, eu tava ouvindo. Eu falei, caramba, eu vou entrevistar o Kivitz, eu vou introduzir com esse bagulho aqui, sabe? E Fora da Curva, mano, quando saiu essa música lá naquele trampo que você fez com o DJ Comum lá, aquele trabalho audiovisual, que eu fiquei ouvindo aquela porra por um mês, mano, assim, incansavelmente, sabe, de tão bom que tava aquilo ali, mano. O Tony, o cara que fez a pergunta pra você sobre o Zeca Pagodinho, né, que é um colega meu, um amigo meu, das antigas, a gente ficava ouvindo aquilo ali incansavelmente, mano, a gente ficava ouvindo aquilo ali direto, e inclusive ele mandava, mano, isso aqui tá foda demais, ó. E fala um pouquinho pra gente aí, mano, do... Vamos secar o bagulho faixa a faixa. Do Por Isso, que é o intro, né? E aí em seguida já vem Fora da Curva. Conta aí pra gente um pouco dessa música. Inclusive eu tenho curiosidade de saber, mano. Curiosidade sobre duas músicas. Vamos logo matar isso aqui. Fora da Curva e tem uma outra música que você colocou, que é Juro Que Eu Tento, que é que encerra o disco. Mas Juro Que Eu Tento, a gente... Bom, vamos faixa a faixa pra não atrapalhar, tá? Vamos lá, Por Isso e Fora da Curva. Não, depois que eu lancei os 3 EP, eu falei, vou fazer um álbum. E eu sempre pensei assim, vai chegar a hora de eu fazer esse álbum. E aí teve uma noite, mano, que eu tava aqui com meu caderno aberto e falei, mano, vou fazer o álbum agora. Começando agora, valendo. E a primeira coisa que eu escrevi foi essa poesia aí, que é, desde o princípio eu pensei ela a capela mesmo, pra introduzir o disco, e ela é um resumo do que é, do que seria o álbum. E ela me norteou pra todas as outras composições e ela é autoexplicativa, acho que não tem muito o que falar dela não. Fora da Curva é um beat do DJ Comum do ano passado, uns 2 anos atrás, ou ano passado, acho. Ano passado. E eu risquei ela quando eu tava trampando, né? Eu trampava numa agência de publicidade e eu risquei ela ali, mano, numa tarde de fúria ali, e é uma rima que eu gosto pra caramba, assim, e eu acho que ela tinha força pra introduzir, assim. Vem a poesia e ela já entra, é um dos beats que eu mais gosto do disco. Os scratch do DJ Marco também, citando Criolo, Rashid, Stephanie. Foi uma homenagem também ali a quem ia participar do disco, e o DJ Marco, por ser DJ do Criolo também, tinha a ver citar Criolo. Achei que é uma das minhas favoritas do disco, Fora da Curva. É uma música que eu tenho muito carinho, normalmente é a música que eu abro meus shows. Então, gosto demais delas duas. Acho que elas formam uma dupla ali de início do disco. Uma se completa com a outra ali pra iniciar o disco e pra dizer o que que é esse álbum aí. Da hora, da hora. Em seguida vem Humildade, né? A gente já falou um pouquinho de Humildade aqui, né? Sobre a frase lá do Zeca Pagodinho, já que na enchente. Mas se você quiser falar um pouco mais de Humildade, vamos falar. E aí vem Paciência Pra Quem Vai No Front, que foi lançado como um símbolo, né? Que, mano, quando saiu também no SoundCloud, eu fiquei chapado nessa música. Paciência Pra Quem Vai No Front. É no front, né? Front, sei lá, front, sei lá. Kvitz, eu tenho curiosidade sobre essa música. Eu até hoje não entendi nada. Sendo sincero, eu até hoje não entendi nada dessa música. Mas eu gosto dela pra caramba. Me ajuda, elucida. Me ajuda um pouco. Pra quem é direcionada essa música? Porque eu tô sendo bem ignorante aqui, tá? Desculpa até a minha arrogância. Mas eu tô sendo bem ignorante. Quando eu escuto ela, na minha cabeça ela tá sendo direcionada a alguém. Não a alguém, mas sei lá, a um público. Sei lá, paciência pra paciência com fulano, enfim. Conta aí, mano, eu tô falando besteira. Conta aí um pouco da música. Mano, Humildade é uma das letras que eu mais gosto, tanto que é a terceira versão que eu tenho dela. Eu tenho a versão só a capela, eu tenho a versão com o beat do Comum e essa agora. E eu achei que merecia entrar pro disco com um remix melhor produzido, não pela qualidade do beat, mas pela qualidade da gravação mesmo. E, pô, dos feedbacks que eu tenho recebido, é uma das faixas que o pessoal mais curtiu. O Paciência Pra Quem Vai No Front, mano, nesse remix que eu fiz com o beat do Biro, eu introduzo ela dizendo, ó, essa aqui é da minha conversa com os demônios. São meus demônios, tá ligado? São os demônios. É pros demônios e pra mim mesmo. É uma conversa quase que esquizofrênica, comigo mesmo, com os demônios. Numa noite que eu quase abandonei o rap, sozinho em casa, e, mano, fui invadido assim. Não fui possuído, mas fui, como é que se diz, oprimido, né? Por alguns demônios, dizendo pra eu desistir, que aquilo não é algo meu, que eu tenho que largar. E eu tinha que ter paciência pra deixar eles embora e continuar. Já que eu tô no front, ou no front, cada hora eu uso essa palavra de um jeito, dependendo da rima que eu quero encaixar. Front ou front, mas quem tá no front da batalha é os primeiros a tomar flechada, então os demônios vão vir. E se você tá no front, meu irmão, você tem que ter paciência, tem que ter muita coisa, mas uma delas é paciência. Então eu começo dizendo ali, né, que só eu sei as forças que vêm contra, espíritos que sopram e voltam pra eu não mais cantar, monstros a sussurrar. E essa letra eu escrevi com raiva, mano, com raiva desses demônios, dizendo, mano, vocês não vão me calar, tá ligado? E se você pegar essa primeira parte, eu tô sendo bem literal nesse sentido. E depois eu começo a brisar um pouco no que eu acredito, no que eu penso, e dizendo assim, mano, eu tô dizendo não, tô dizendo que eu não vou parar, tô dizendo que eu vou continuar, e eu já tô continuando. E enquanto eu falo que eu não vou parar, eu já tô fazendo. E é isso, mano. Mal que você falou, muita gente fala, mano, que não entende nada desse som. Eu acho da hora isso aí, que o rap tem um pouco disso, né, mano, das entrelinhas ali, que você vai ouvindo, aí passam 5 anos, você vive uma experiência parecida, você fala, ah, mano, então era isso que o cara tava compartilhando ali, e vai entendendo aos poucos. Isso, eu vivo isso direto, mano. Tem umas letras do Brown, do Sabotagem, que eu entendo só hoje, mano. Já sei de cor, mas eu entendo só hoje, que eu falo, caramba, mano. Agora eu entendi. E é muito louco isso aí, né? Isso é da hora mesmo. Isso é uma coisa do rap, esses hiperlink, né? Sei lá, mano. De cada rima ali. Mano, da hora. Agora ficou claro, hein, velho? Agora ficou claro. Eu nunca mais escutei esse som sem pensar nisso que você falou. Faz todo sentido agora. E aí, mano, na quinta faixa vem Coisa de Menina, primeira participação, né? Do disco, que é com o Biro. É, pô, puta artista também, mano. A gente vai fazer uma plataforma com ele. Eu pretendo fazer uma plataforma com ele, se não for o segundo, ou o terceiro, o quarto, sei lá. É, o Biro também é foda pra caramba. Coisa de Menina, explica pra gente aí, mano. Sei que você só pode falar da sua parte, né? Então, conta um pouco pra gente Coisa de Menino. E claro, como surgiu aí a parceria pro disco? Eu sei que vocês já são amigos, né? Mas como surgiu a parceria pro disco? Ah, o Biro era pra ter participado já desde o primeiro EP, na música Profetas. Só que aí, por questão logística lá, as paradas dele também, questão burocrática, acabou não dando certo. Mas já era pra ele ter participado desde o princípio. Ah, a participação com ele era uma coisa natural. Nós estamos sempre juntos, né? Mas esse som aí... Ah, mano, esse som é pura poesia mesmo. Coisa de menino, né? Coisa de menino... Coisa de MC ou coisa de menino, né? Que brinca com as palavras. Eu gosto muito do Manuel de Barros. É meu poeta... Poeta que eu mais gosto, mano. E ele fala muito disso, né, mano? Que palavras são brinquedos. E o poeta é quem brinca. E aí eu tô... brisei nessa ideia aí e brinquei. Brinquei com a poesia. E na introdução eu falo que... se todo artista é perturbado, então Deus é. Se todo poeta é apaixonado, então Deus é. Ah, isso é poesia, né, mano? Não é teologia. Eu não faço teologia, eu faço poesia, mano. Rap é ritmo e poesia. Quem quer cravar o que eu falo ali, escrevo como teologia ou como afirmação de alguma coisa, tá completamente enganado, mano. É poesia. Pura poesia. A poesia, isso eu aprendi com o Manuel de Barros, eu posso falar que o céu é verde, mano. Que o mar é vermelho, eu posso falar o que eu quiser, mano. É poesia. Não tem limite. E é aí que a mágica acontece, né? Acredito muito nisso, mano. A história da redenção é pura poesia, né, mano? Um Deus que faz um filho numa virgem, concebida pelo Espírito, que tem um filho, que é entregue ao Calvário, tá ligado? É um Deus que o filho de... é um Deus que morre. Isso é pura poesia, mano. Isso é pura poesia, a vida é pura poesia, mano. Por isso que eu acho que a razão, ela é importante, mas ela tem uma capacidade enorme de nos deixar doentes. Se a gente perder esse olhar de criança, mano, esse olhar de conto de fada mesmo, que eu aprendi lendo Chesterton, que é querer explicação para as coisas. Tem coisa que não tem explicação, mano, que é o conto de fada, tá ligado? Se passar da meia-noite, vira abóbora, mano. Tá ligado? É isso, mas por quê? Porque é assim, mano. Porque o autor inventou essa regra, ele não precisa explicar, mano. Tá ligado? Um rio que não tem água, é um rio de ouro. Por que rio de ouro? Não faz sentido. Mano, e água faz sentido, tá ligado? Uma árvore que nasce dinheiro, não nasce maçã. Ah, mano, por que que nasce dinheiro? Nada a ver. Pô, nascer maçã, mano. Árvore que nasce maçã, mano, nasce pêssego. Faz sentido, mano? Cada fruta ter sua textura? Nada faz sentido. Se você quiser buscar sentido, nada faz sentido, tá ligado? É poesia, mano. A vida é poesia. E a poesia, ela é experimentada com o corpo, né? Ela não é experimentada pela razão, pela consciência. Você se arrepia, você chora, você... O seu corpo sofre, o seu corpo é afetado, mano. Suas emoções. Tem poesia que você lê ou você escuta que te deixa com calor, tá ligado? Não é um casamento de neurônios ali que vai... Não é isso. Vida experimentada pelo corpo. A poesia tem esse poder. E nessa na coisa de menino que eu fiz com o Birão, eu falo um pouco disso. Eu me permito brincar um pouco mais com o que eu tô falando ali. É bem metafórica mesmo essa letra. Então, esse termo licença poética eu não gosto, mano. Tá ligado? Porque é como se assim, a realidade é racional. A gente pede uma licença poética. Não, mano. É licença racional, mano. A vida é poesia. Vocês que estão pedindo licença pra cientificar os bagulho, tá ligado? É. A vida é poesia, mano. Um homem ejacular dentro de uma mulher, a mulher ficar barriguda e nascer uma criança, a ciência vai falar que não, é o espermatozoide que foi lá no útero e gerou um embrião, sei lá, a ordem direito das coisas. Mano, você só deu uns outros nomes, uns nomes mais feios e mais chatos pra uma coisa que não tem explicação, velho. Então, assim, não é licença poética, mano, é poesia. Poesia, tá ligado? Aí é uma escolha que você faz. Quem usa o termo licença poética já tá dizendo a escolha que fez, a forma que enxerga o mundo. É interessante esse termo aí. Esse termo já mostra qual que é a narrativa dominante, qual que é a narrativa que venceu a guerra. Venceu, né? É aquilo que eu tô te falando, são duas histórias. Venceu nessa história daqui, que os jornais contam, venceu. Mas tem uma outra história aí que a poesia é sempre a campeã. Mano, que da hora, velho. Que da hora. Rubem Alves, no livro dele, perguntaram-me se acredito em Deus. Ele compara Deus ao ar, né, mano? Ele fala que Deus é esse sopro, sabe? Sopro de vida. E, mano, naturalmente é isso, né? Eu costumo dizer que realmente é isso. É a vida. A vida é poesia, mano. A vida é poesia. Uma vez eu fui trocar uma ideia com o pessoal na faculdade de filosofia. Eles me chamaram pra dar uma entrevista na época quando eu tinha uma antiga banda. E eles perguntaram. Eles fizeram uma pergunta muito, muito reta, sabe? Pra mim, muito simples e objetiva. Jonathan, por que você faz música? E, véi, pergunta pra mim. Coisas mais fáceis, sabe? Pergunta pra mim por que a Terra é redonda. Pergunta pra mim por que o céu é azul. Mas, mano, pergunta pra mim por que eu faço música, me travou, sabe? E eu voltei pra casa, mano, nesse dia. E eu, meus neurônios, sabe? Falar, mano, no outro dia eu voltei lá e falei, velho, eu faço música porque eu não sei viver sem isso, sabe? Sabe como você todos os dias acorda e tem a necessidade de escovar os dentes, tomar banho, tomar café para poder sair de casa? Você não consegue levantar e já sair. Você precisa passar por um cronograma, por uma série de coisas. É que nem eu, mano. Eu não conseguiria viver sem a música, sem escrever, sem compor, sem contar, sem dialogar, sem transparecer. E, mano, uma coisa que eu acho. Eu tenho muito amigo teu, mano. Tenho muito colega teu. E quando eu troco uma ideia com eles, eu falo, mano, a vida de vocês é muito triste, né, velho? Porque se tira Deus da existência, velho, só sobra o vácuo. Sabe? Se tira Deus da existência humana, só sobra o quê, velho? Sabe? E aí vira racionalidade, né? Mas é isso aí, mano. Vamos lá pra outra faixa, que pra mim é uma faixa muito sincera e da hora. Me lembrou muito Agostinho, né? Confissões. Kivitz, conta aí um pouco pra gente sobre essa faixa. Quais são suas confissões ditas ali? Ah, mano, minhas confissões ditas ali é o que tá dito ali. Eu acho que essa faixa aí é a que eu mais gosto. É a faixa que resume o disco. Se falar pra alguém, se alguém falasse assim, eu vou escutar uma faixa só do disco, eu diria pra ouvir essa. Mano, minhas confissões são essas. Confissões de fé, mano. Confissões de... De fé não, confissões de amor, né? Que é o último verso da minha rima, eu falo isso. É minha confissão de amor pra quem não quero conhecer. Eu não... Essa parada nossa, né, mano? De querer ver Deus, de... Tá ligado? Vários louvor que falam isso aí. Quero ver tua face. Mostra-se, Senhor. Não sei não, mano. A Bíblia fala que quem chegou perto... Quase ficou cego, né, mano? Não dá pra ver, né, mano? Não dá, para. Para de tentar entender, para de querer enxergar. Vamos experimentar. E eu falo ali que o vento, toda fé que traz certeza, né? O vento afasta. O vento afasta toda fé que traz certeza. Quem não gosta de surpresa. Mano, confissões de amor. Confissões de amor a quem não quero conhecer. Essa música aí, eu gosto demais dela, mano. Acho que é uma música difícil de ouvir, assim. Ela não é tão mastigada, mas é a que eu mais gosto. E com certeza é uma referência a Santo Agostinho também. Tanto que no clipe que nós estamos editando, o Tô de Cadete e o livro tá... O livro tá no painel, assim, segundo plano. Nem sei se vai dar pra ver direito, mas ele tá ali. É uma referência, assim. Da hora, da hora. Em seguida vem a segunda participação do disco, né? Que é com Paulo Nazaré, ex-Crombie, né? Que, inclusive, você, no Horas Vagas, né? Faz uma citação de uma música deles, né? Que é a música Guidon. Que foi que disse que eu controlo, que eu conduzo o meu Guidon e tal. E, velho, eu particularmente acho da hora essa conexão. Com esse novo movimento, né? Que no caso é Crombie, Palavra Antiga que tá retornando, Lorena Chaves, essa galera que faz música sem rótulos. E, velho, ver vocês dois juntos, que música, né, mano? Que música. O Paulo Nazaré é incrível, mano. Ele é Nazaré ou Nazaré, te perdoa minha ignorância, mano. Eu sou muito ignorante. Ô, Deus, se não fosse a tua misericórdia na minha vida, eu já tava morto. E, então, Kibitz, conta um pouquinho. Vaso de Barro é uma puta faixa. Acho da hora, conta aí pra gente um pouco sobre ela. Ah, mas sou fã do Paulinho, né? Desde sempre, mano. Desde sempre. Toco violão também, então ficava tentando tirar as músicas do Crombie. E aí ele mandou um salve dizendo que tinha curtido alguns trampos meus. Eu falei, ah, mano, vamos fazer um som junto. E aí eu tinha aquela parte escrita, né? E ele já tinha um refrão pronto, a gente se trombou com o violão, juntou e numa tarde ali a gente matou e a música ficou pronta. E fiz questão de deixar bem nessa linguagem mesmo, como se fosse uma roda de violão, tá ligado? Uma roda de violão que ele vai cantando, tocando, eu entro rimando. Aí tem o Daniel Maia que produziu a faixa fazendo um... Como é que é? Aquele violãozinho menorzinho lá. Tem um teco de cavaco, tem um teco do violãozinho menorzinho, que eu esqueci o nome. Culelê, sei lá. E ficou bem acústica, né? E eu curto pra caramba esse som. Gostei muito. É uma música que a maioria dos feedbacks que eu tô recebendo é que o pessoal mais gosta. Ela tá bem mais pop, assim, né? Bem mais... Conversa mais com o ouvido das pessoas, porque as pessoas... estão acostumadas a ouvir. E a brincadeira ali é com o pó, né? O pó da terra. A gente é feito do pó, é um vaso de barro. E o pó da terra, o pó da sujeira, que é, se eu sou pó, eu me reconheço no pó da sujeira também, que é no meu erro, ali onde eu evoluo, onde eu aprendo, e nas tropeçadas que eu dou e tal. E vai contando uma história. Ela é uma das músicas mais narrativas ali. Eu não costumo escrever um pouco nessa linha, escrever muito nessa linha, mas ali ela consegui dar um tom mais narrativo pra ela. Massa. E ainda falando dessa faixa, dessa música, tem você cita algumas pessoas, né? Acho que é duas ou três pessoas que você cita sobre experiências da vida. Conta aí pra gente quem são essas pessoas, quem são essa galera aí que você cita. E que eu achei interessante. E só pra lembrar que essa não é a primeira vez que você grava com o Paulo, né? Ele gravou um single, o Eu Na Sua Pele, que tem uma participação sua, uma das melhores participações, uma canção incrível. E eu percebo, Kivitz, que na sua carreira é muito comum você fazer parcerias com diversos caras aí. Você tem... a gente tem conversado sobre os estados desde o começo aqui do programa, da nossa conversa. E agora com o Paulo também se torna mais evidente. Parcerias com Al Cubo também, com a Daniela Araújo numa música. Então parece que essa é uma característica marcante no seu trabalho, unir a galera e como irmãos e amigos, fazer música, fazer boa música. Como é que você entende essa questão de parcerias? Como é que foi essa relação desses trabalhos que você já fez com outras pessoas? Comenta um pouquinho isso aí pra gente. Eu conto a história aí de algumas pessoas do meu convívio, né, mano? Cito mais de três, mano. Acho que a segunda estrofe inteira ali são só experiências. E diversas experiências, né, mano? Parceiro meu que trampou 5 anos no banco e ficou doente. Outros camaradas que estão no corre entre a arte e o trampo. Outros camaradas vivendo suas questões pessoais, familiares, como pai, como marido, como sei lá. E que é o que eu falo do espiritual na toada urbana e todas essas histórias formando esses enredos, né? E pode crer, essa com o Paulinho, o Gerson e o Salomão do Reggae, ela veio depois dessa nossa parceria. Quando a gente fez, o Paulinho falou: mano, eu tô com uma música lá, acho que cabe uma rima sua. E curto demais esse som, ficou muito bom mesmo. O pessoal gosta bastante. Parceria é muito legal fazer, mano, porque a pessoa já te manda a música com o tema, o instrumental pronto, né? O conceito pronto, você só vem riscando ali. É gostoso, mano. Eu gosto de fazer parceria, mano. Gosto mesmo. E fiz algumas, né? Já fiz algumas aí. É legal porque você atinge um outro público. Você é desafiado a entrar, às vezes, num estilo que nem é tanto seu. E com o desafio de sempre se manter original e com a sua identidade aonde você tá pisando, tá ligado? Eu acho que eu consegui fazer isso nessas parcerias que eu fiz até aqui. Mas agora eu dei uma parada, mano. Dei uma parada de parceria. Tem umas que eu já gravei que estão pra sair, mas eu vou dar uma parada agora que entreguei o disco, mano. Vou ficar, deixar a canetinha de férias um pouco. E recebo muita mensagem, mano, diariamente, de pessoas querendo parceria e tal. E, puta, não é. É que às vezes não dá, né, mano? A caneta, ela não obedece assim, né, mano? Ela tem vida própria, é difícil se comprometer. Eu já me comprometi com algumas pessoas e não consegui entregar, ou atrasei o prazo, que é a expectativa que a pessoa tinha. Aí eu fico mais na minha, tô de férias nesse momento, assim. Vou dar um tempo pra descansar, renovar um pouco as ideias também. Pra poupar seu trampo aí, já vou emendar na resposta da faixa 8, né, do disco, que é a penúltima, que é a voz, que é com Rashid, Stephanie e Dona Kelly. Que foi de propósito essa mistura, né, mano? Porque você comentou aí do Paulinho, dessa rapaziada que faz música, são cristãos que fazem música sem rótulo. E, por exemplo, o Alcubo é taxado como rap gospel, o Rashid não, a Stephanie não. Mas são pessoas que, ao meu ver, escutam a mesma voz que eu escuto, tá ligado? Sofrem a influência do mesmo vento. E essa foi a intenção dessa faixa, de ir além do rótulo. E estamos falando da voz, mano. Estamos falando da voz. Às vezes você é aquela brisa lá do fator Melquisedeque, né, mano? Jesus não é profeta. Jesus é profeta da linhagem de Melquisedeque, mano. É outra parada. Você não sabe de onde vem, mano. Mas você escuta, você reconhece. Você reconhece e fala: opa, aí é meu pastor falando. Você pode dar o nome que for, mas você fala: opa, aí é meu pastor falando. E eu tentei juntar pessoas que eu considero que ouvem a mesma voz, que sofrem a influência da mesma voz. Isso que essa música representa ali, eu achei fantástica. Produção do DJ Du, que é um monstro mesmo. Uma satisfação trampar com ele. Espero trampar mais com ele nos próximos trampos. Da hora, e aí vem a última faixa, né? Juro que eu tento, que foi a música que eu lá atrás eu pedi pra você falar um pouco dela, que é uma música que me incomoda. Mano, me incomoda. Toda vez que eu escuto aquela música, o meu coração, ele sente uma pedrada, sabe? E foi uma música que eu tirei muito, muito aprendizado dela. Porque assim, quando eu ouço uma música, e isso acontece até com a galera que escuta algumas músicas minhas, e o cara fala: pô, Jonathan, isso aqui que tu falou é muito do que eu penso também, mas eu não sei como verbalizar, sabe? E muito do que você fala em Juro Que Eu Tento é o que eu também penso, sabe? Eu tenho uma música no YouTube aí, Crise 2015, eu falo muito dela direto, né? Que pra mim é o meu cargo-chefe. É como se fosse o meu, é como se fosse o seu último cristão, né? O último cristão do que vive, pra mim é a Crise 2015. Mano, conta pra gente qual o sentimento dessa música. Eu sei que ela tem um sentimento muito, muito maior do que... Porque as entrelinhas dela são muito maiores do que a própria música, né? Me corrija se eu estiver errado, mas é isso que eu sinto como ouvinte. Conta pra gente. Pô, juro que eu tento, ela... Pra mim, ela sempre é uma música de encerramento, tá ligado? É a música, se eu abro o meu choco fora da curva, eu encerro com o Juro Que Eu Tento. E sempre termino dizendo isso, que... Eu juro que eu tento. Não é porque eu canto tudo aquilo ali, que eu vivo aquilo ali, mas pelo menos eu tento. E eu acho que é isso, né? É tentar. É isso, né? Esse velho clichê. Acredito muito nos clichês, mano. Clichê só vira clichê porque é verdade. Porque funciona, porque dá certo. E... Ela tinha cara de final. É um beat insano do comum, né? Ele sampleou Barry White ali. Puta, que beat foda. Quando toca no show é... Arrepia mesmo. E escolhi ela pra finalizar o show, que ela é uma síntese. Então, depois de tudo isso que eu falei, eu falo, eu juro que eu tento. E deixando claro o lixo que eu sou, né, mano? O lixo que todo mundo é. E essa coisa do artista, principalmente no rap, né, mano? O rap tá cheio de messias aí. E acho que não, né, mano? A gente só é instrumento, mano. Instrumento, né? Instrumento com estrume mesmo. A gente é instrumento, mas é lixo. E vai vivendo pela graça e pela misericórdia e sendo usado, apesar da nossa fraqueza, e nunca se entregar pra ela, ir tentando e tropeçando até firmar o passo. Pô, cara, é isso mesmo. Há uma cobrança muito grande das pessoas cobrarem, de pessoas públicas, cantores, pregadores, enfim. Aquela ideia, se você não vive o que você está pregando, o que você está falando, então seu discurso não vale de nada. Se você tem um erro aqui, outro lá, então pouco importa aquilo que você está falando. Mas, cara, verdade é verdade, independente da boca que sai, entendeu? Verdade é verdade, independente de quem diga. E é isso que você falou. O lance não é você se entregar às fraquezas, aos erros, à falha, às falhas. Miserável o homem que faz isso, miserável de nós se fazemos isso. Mas é isso, pra mim, pelo menos eu tô tentando, pelo menos eu tô tentando, tô perseverando. Vou andar, vou cair, mas vou levantar de novo, seguindo na verdade que me firma, cara. E é isso mesmo, acho que isso é ser humano e ao mesmo tempo ser dependente da graça de Deus. Eu acredito que talvez Deus permitiu que nós, de certa forma, ainda nos deixasse presos a lutas ou algumas fraquezas, para que a gente possa crescer, acertar e estar na dependência dele o tempo todo. E se a gente não está fazendo 100% daquilo que dizemos, mas pelo menos nós estamos tentando, crendo que aquele que faz a obra em nós não somos nós mesmos, né? Mas ele que começou, ele que vai terminar, ele que efetua, ele que faz o querer e o efetuar, não vem da nossa força. E assim a gente vive unicamente pela graça, como você falou, é isso mesmo. É pelo menos tentando, ele nos dá força para tentar e fazer boas coisas, ainda sobre nossas fraquezas. A gente tenta, segundo a vontade dele, é isso aí. Ah, mano, bem isso mesmo, pô. Você enriqueceu aí a resposta. Da hora, mano. Pode crer, experimento coisa parecida e penso muito parecido com isso aí. Música especial também, acho que ela tem tudo a ver ali pra encerrar o disco e ficou uma parada coerente. Uma história contada ali da faixa 1 até a faixa 9. E da hora poder explanar um pouco em cada faixa, assim, trocar ideia, como você falou, dissecando, né? Dissecando o álbum. Da hora mesmo. Agora é escutar, né, mano? Play no disco aí, porque se tem uma coisa chata é ouvir alguém explicando suas próprias músicas. Paciência aí pra quem vai ouvir a entrevista, mas play no disco aí que acho que vocês vão gostar. Agora deixa eu falar uma verdade, hein, mano? Eu Eu não gosto, né, de explicar, mano. De explicar música, explicar... É que nem Rubem Alves diz, né? O que dizer, o que tá aí, né? Se quisesse dizer outra coisa, tinha escrito outra coisa, né? Só que é aquele negócio, né, mano? A fã tem uma curiosidade de saber o que a pessoa... O que é aquela poesia, né? Hoje eu entendo mais. Hoje eu compreendo mais. Hoje eu sou menos chato. Eu não fico toda hora... O que fulano quis dizer com isso? O que fulano quis dizer com aquilo? Pai, tal. Mas eu entendo quem tem essa curiosidade de saber o que tem por trás da música. Então, Vitão, cara, honra. Uma honra mesmo falar com você, velho. Trocar essa ideia. Eu tenho outra pergunta aqui que eu deixei pro final, mano. São duas perguntas, na verdade. Que você pode responder a outra no final. O reverendo Weber Campos Júnior, né, que é meu professor de cosmovisão cristã na faculdade de teologia, diz que o ser humano é utópico, né? Em Brisa Leve você escreve uma utopia. Será que isso é meramente um papo de esquerda? Eu não quero entrar nesse assunto político, mas isso é um papo de esquerdista ou é algo do cristão mesmo, em vez de procurar que as coisas sejam mais igualitárias, sabe? E menos desiguais. Contei pra gente um pouquinho, pra gente caminhar pro final, daqui a pouco tem que trampar. E eu vou pro trabalho feliz, mano. Eu vou pro trabalho ouvindo o Em Nome do Vento. Sobre o Brisa Leve, é utópico, né, mano? Eu acho que o reino de Deus, ele é um pouco dessa semente utópica, né? No nosso coração. Isso não tem nada a ver com esquerdismo, não, mano. Tá ligado? O mundo sem fome, né? Um mundo sem fome, um mundo onde não tem alguém que precisa mandar em você pra você fazer um trampo decente. Um mundo que não tem cadeia, tá ligado? Tem ninguém privado da sua liberdade. Um mundo que não tem arma, que é usada só como... Porra, arma é usada pra matar, né, mano? Nunca vi ninguém fazer uma sopa com uma AK. E, porra, sonhar com um mundo assim, tá ligado? Querer enquadrar isso ideologicamente, eu acho um pouco de maldade. Mas é o que acontece, né, mano? Hoje você, se você levantar essa bandeira, esse sonho, você é enquadrado ideologicamente. Natural. Acho natural dessa... Primeiramente dessa burrice, né, que impregna nosso país e daquele ponto que a gente trocou ideia, que é a racionalidade. Querer conceituar tudo. Esse discurso é o quê? Ninguém tá discutindo o que tá sendo dito, tá ligado? O que tá dentro da fala, qual que é o sonho, qual que é a intenção, qual que é o desejo. Todo mundo quer conceituar. Isso é o quê? Quer posicionar e cada vez mais polarizado ainda, né? Quando antes era conceituar dentro de um leque maior de conceitos, aí até ia, até o debate era um pouco mais rico, mas hoje tá, só parece que só existem dois lados, né? E, mano, eu agradeço aí vocês, a atenção mesmo, o carinho de vocês, todas as pessoas que vocês citaram aí, dizendo que mandou pergunta, que mandou um salve, que trocou ideia sobre algum som. Eu não lembro agora o nome de todas que vocês citaram aí, mas, mano, muito obrigado mesmo. Como eu falei no início, eu me senti em casa aqui, né, mano? Que é aquilo, a gente não se conhece, mas a arte aproxima a gente como se a gente já se conhecesse. E canal aberto aí, né, mano? De comunicação pra nós seguir trocando ideia, aprendendo um com o outro aí. Espero ter respondido as dúvidas de vocês aí, as curiosidades. E, pô, tamo junto, mano. Tamo juntão mesmo. Salve pra todo mundo aí do Acre. Espero tá em breve aí o DJ Comum tocando as músicas do disco e as outras também, fazendo um show aí, um som com vocês. Morou? Fiquem com Deus. Cada um pro seu corre agora. Abração, mano. Nice. E eu fico como, né? Lisonjeado, né, mano? Gratidão, o Acre espera. E os caras dizem que o Acre é o fim do mundo, mano. Beleza, então, pra que tudo isso aqui acabe, vocês vão ter que passar por aqui, tá ligado? E o Kibitz vai ser mais um desses, né? Que vai passar por aqui, mano. Se aqui for o fim do mundo, mano, só vai acabar essa porra se passarem por aqui, tá ligado? O Acre é nós mesmo, tá ligado? Salve aí, mano. Obrigado aqui, Vitor. Se esse foi o plataforma, o programa de estreia. É, como eu falei no início, né, não vai ter uma rotatividade de programas, não vai ter um cronograma. Não vai ter um cronograma, né, mano, específico. A gente vai fazer os programas aí conforme a gente tem convidado da hora pra mandar uma ideia legal. Me despeço aqui da galera, Kivitz, muito obrigado. Vai ficar aqui nos links, né, onde você pode encontrar o Kivitz, Facebook, YouTube, os sonhos do cara lá. Eu acho que falar do trampo do cara, estiver numa olhada, né? Acho que a gente fala direto aqui. Inclusive, já tem uma entrevista com o Kivitz aqui escrita, né? Aqui pro blog. Vou deixar o link aqui na descrição também. Obrigado, Natanael, que me ajudou também na entrevista aí, né? Ficou nos bastidores aqui. Participando também dessa entrevista. Esse foi o plataforma de número 1. Vai ter mais aí plataforma, né? Já deixei o spoiler aqui, né? De que vai rolar um combiro. Vai rolar aí com muita gente da hora, com muita gente do meio da teologia, do meio da filosofia, do meio político, do meio da galera aí, beleza? E tamo junto. Em breve, novidades. Acompanha aí o blog Outro Ponto, acompanha o Kivitz, acompanha o Natanael. Tá? Escreve toda quarta-feira aqui no blog. Eu escrevo toda segunda-feira. A sexta-feira tá livre aí, em breve vai ter textos aí pra vocês. Brigadão, valeu Kivitz, tamo junto, muita luz. Valeu Kivitz, valeu Jonathan, uma conversa inspiradora, Deus abençoe. E é isso aí galera, seja bem-vindo a mais uma atração aqui do blog Outro Ponto, o Plataforma. Que o próximo venha, segunda boa, perfeita, agradável vontade de Deus. E vamos junto, acompanha o blog, acompanha a gente e vamos viver, produzir coisa boa, consumir coisa boa e a gente se vê. Tchau, tchau, prazerzão estar com vocês. Falou.